laia, la laia, laia, la laia, la laia, laia, la laia, la laia, la laia, la la laia, la laia, laia, la laia, la laia, laia, la laia, la laia, la laia. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. Se Deus me deixar, se Ele permitir, tudo que me ensinaste ainda vou lhe retribuir. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Deus me deixa. Negros escravizados, trazidos para o Brasil, mesclaram suas culturas e a capoeira surgiu. Luanda, eu volto, Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. E hoje volta pra África essa arte brasileira, filha de mãe africana, chamada de capoeira. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. Foi Pastinha, foi a Dakar, capital do Senegal. Meu mestre foi a Luanda, de Angola capital. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, Deus me deixar. E no meu peito um sentimento de imensa gratidão pela herança africana que trago no coração. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. Eu também vou lá no Congo, no Benin, Guiné-Bissau, mas antes vou à Bahia pra buscar meu berimbau. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. Luanda, eu volto, eu vou voltar. Um dia eu volto, Luanda, se Deus me deixar. La la la, la, la.